De repente é mais uma vez que você me procura. Eu nem acredito. Esse tipo de amor, qualquer dia, me leva à loucura. Eu já não duvido. Eu não sei se o que eu fiz foi pior do que você me fez. As palavras doeram tão fundo que eu disse pra mim: é a última vez. Mas teu corpo, teu cheiro, teu gosto tem qualquer mistério que mexe comigo. Você chega, me pega assim de um jeito, me tira do sério, parece um castigo. Hoje eu digo que não volto mais, e amanhã ou depois eu aposto. Se eu não te procurar, você vem me buscar. E o pior é que eu gosto. Não dá, você não vai mudar. E se eu me aborreço, eu não sei segurar. Sei lá se é você ou sou eu. Só que um sem o outro pode ficar. Hoje eu digo que não volto mais, nem amanhã ou depois eu aposto. Se eu não te procurar, você vem me buscar. E o pior é que eu gosto. Teu corpo, teu cheiro, teu gosto tem qualquer mistério que mexe comigo. Você chega, me pega assim de um jeito, me tira do sério, parece um castigo. Hoje eu digo que não volto mais, e amanhã ou depois eu aposto. Se eu não te procurar, você vem buscar. O pior é que eu gosto. Hoje eu digo que não volto mais, e amanhã ou depois eu aposto. Se eu não te procurar, você vem me buscar. E o pior é que eu gosto.